E começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou pegar minha bike e vou atravessar as rotas marítimas da Indonésia para chegar na Austrália, infectar o Cthulhu, converter para a religião dos lagartos, montar alguns azulejos, tomar o cálice sagrado e chegar na Rua dos Mortos. Oi, eu sou o Snake. Desculpa, Snake. Chegamos aqui na edição de número 69 do nosso podcast. Mas, Snake, a gente vai ter muito amor porque vai ter muitos jogos pra isso falar. Aí. Exatamente. Você, mas, né? É, eu vou ter muitos jogos. Você aqui. É um rapaz ocupado, você é um rapaz não, dedicado. Eu vou deixar aqui já a denúncia. Ó, vou denúncia. Uhum. Snake, né? Fale. É o menino que vai jogar comigo. Uhum. Que mais jogou comigo recentemente. Certo. E, querendo ou não, ele é da galera, da equipe que tá mais jogando comigo, apesar de jogar pouco. Eu jogo pouco e ainda jogo bastante. Sim. Isso é bizarro. Porque, tudo bem, a gente tem a considerar o Ir, né? Casou. Sim. Tá nas praias aí da vida. A Jéssica correndo com trabalho, então normalmente já chega já, tipo, toda exausta. A Jéssica está correndo com o trabalho, eu estou correndo atrás de trabalho, né? Isso, ó, fica a dica aí pra quem quiser contratar um rapaz lindo, um moreno, lindo, alto, sim. 180 quilos, mentira. E o Xande, como sempre, tá peidando. Bom, e pra essa edição, a última edição factível, né, podemos dizer assim, no nosso podcast desse ano, uhum. Que a gente vai falar, a gente vai ter um especial no final do ano. Falando sobre o ano, os nossos assinantes vão mandar áudio pra gente inserir no podcast. Retrospectiva Jogatina BG. Não, vai ter retrospectiva no JBG News. Sim. Sim, que vai ter uma live no dia 12, que é uma quarta-feira. Vai fazer uma live lá, falando sobre o que rolou no ano. Então, vai ter eu sozinho aqui falando sobre tudo o que rolou, né, na quarta-feira. Então, assina lá o canal do YouTube. E a gente vai ter vários podcasts, vários jogos pra falar nesse podcast. E lembrando, a gente tem nossa campanha lá no PicPay, né, Snake? Sim. A gente tem o pessoal que ajuda a gente mês a mês a fazer mais e melhor, com contribuição monetária, né? Pra gente poder reverter isso em conteúdo e qualidade. Exatamente. Sabe, e satisfação. Eu tava pensando, tipo, esse ano eu fiz um cálculo de quantos podcasts eu editei. Aham. Né? Até mostrei pra você lá, né? Foram 105 podcasts, não só no Jogatina BG, mas também lá no Trabalho podcast, geral, né? Trabalho geral, sim. Aham. Se eu for considerar 10 horas de produção, de publicação e tal, que eu faço com esses podcasts, fora os tempos de gravação, sim, foram mais de quase 1.100 horas. Se for converter isso pra cada dia dos 365 do ano, vai ser pelo menos 3 horas por ano. 3 horas por dia. Todos os dias, trabalhando com edição. Caramba, cara. É tipo, é assim, é uma coisa que eu faço, né, que é desde 2010, né? Uhum. Mas é uma coisa interessante pra mostrar o valor aí de... O pessoal às vezes fala, podcast é só sentar gravar e depois publicar. Não. Muito trabalho nisso, tá? Eu que vejo, assim, tipo, o trabalho que você tem, né? A Jéssica acho que mais ainda, uhum, né, que tá do teu lado todo dia. É um trabalho que você construiu que não foi, tipo, da noite pro dia, né? Não. E é todos os dias, cara. É um exercício de melhorar, de você estudar maneiras, assim, de deixar o áudio mais audível. De qualquer eu ia falar palatável, mas não ia ser. Mas não, gosto dá pra entender, né? Sim. É uma palavra gostosa, palatável. Palatável. Então, é bacana você perceber isso, você ter essa projeção do teu trabalho que você tem, cara, que você se dedica. Eu tô aqui, meus parabéns aqui. Obrigado, aperto de mão. É isso aí. É, palmas na edição, já que você tá falando de edição, se ferra aí. Mas isso não é só trabalho meu, tá? É que assim, o Zé que ele vem da casa dele, que é um pouco longe, ele vem e estuda sobre os temas, a gente conversa aqui. Por exemplo, agora no final do ano... Eu sou quase o Charlinho dos board games, né? O Charlinho, né? A gente já fez essa piada no último podcast, tá? Fez da batata. É verdade. Mas, exatamente, atravessa vem de longe, atravessa aí uns rios. Uns rios, umas pontes. Mas também, esse trabalho de todo que rolou esse ano, também é graças a todo mundo que ajuda a gente lá na campanha do PicPay, também da nossa equipe, que por mais que não, às vezes não grave, mas tá às vezes jogando, se reunindo, batendo papo, conversando, dando aquela ideia, sim, tipo, sugerindo, né? Eu deixo o meu muito obrigado pra todo mundo que, de certa forma, colabora. Inclusive, pro Rafael Moreira e Silva, que é um dos nossos apoiadores lá na campanha do PicPay. E se você quiser ser tão incrível igual o Rafael, entre lá na campanha do PicPay e ajuda a gente lá todo mês. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar comentando nos podcasts. Comentando, ouvindo, divulgando, nossa, cara. Porque tudo isso que a gente faz, a gente tá, sim, desde 2010 fazendo o que faz, é por causa da nossa audiência, cara. Exatamente. É porque a gente tem prazer de fazer, de ter essa resposta que vocês dão pra gente. É assim, é meio impossível de acreditar que a gente tem ajuda financeira com isso, né? Depois de tanto tempo, né? É claro que a gente não vai ficar milionário, a gente sabe que, por exemplo, se... E nem essa a intenção, né, cara? Não, a intenção é melhorar aos poucos. A gente, assim, eu queria melhorar muito os podcasts de RPG mesmo que a gente grava. Uhum. Aí eu queria que fosse todo mundo de lapela e tal, assim, mas é muito caro pra comprar um lapela bom, pra gente fazer... Pra cada um, porque pra são, cada um, são querendo seis ou não, são agora são seis, né? É, a gente tá dando spoiler cinco. Já aí, né? Eita! Bom, e também temos que agradecer a nossa loja parceira, bravojogos.com.br. Muitos dos jogos que a gente vai falar aqui tem lá na Bravo Jogos, então entre em bravojogos.com.br e vão lá pro nosso podcast que tá gigante! Yar! Yar! Zeke, vou começar falando a respeito de vários jogos aqui. Ok. Mas em especial, um jogo que eu tive acesso por conta do pessoal da equipe, né? Tá sempre tarifado e tal. Eu tô descobrindo novos amigos aqui em Curitiba, né? O quê? Tá me traindo? Seu cachorro. Mas, graças a isso, eu também conheço novos jogos, faço Sim. novas amizades, assim. Principalmente, eu tô indo muito na Fanbox, até lá na loja do Massa, né? O que já teve aqui no Ficha do Jogador. Uhum. E lá eu tive com o Anderson Butileiro, mais o Gustavo e o... Piada cretina. Ah. O episódio ficou muito massa do Ficha do Jogador. Ok, nossa! Nossa, cara! Bom... E lá eu tive acesso a um dos jogos aí que vai vir no Brasil, foi anunciado pela Bucaneiros Editora, que é o Teotihuacan City of Gods. É um jogo do Daniel Taschini. Ele é um jogo assim, pelo nome, é Azteca. É, ele... Ou Maia, ou coisa do gênero. Então, quase isso. Quase isso. Porque assim, ó, Teotihuacan é uma cidade que... Existe uma cidade lendária, né? Ok. Que unia as civilizações aztecas, maias e incas numa cidade única. É Nirvana na Sul América. É como se fosse uma união... União Europeia, a ursal deles, entendeu? Ok. Mas a ideia, assim, é que o Teotihuacan é do Daniel Taschini, que é o cara que tá ali por trás do Marco Polo, do Tzolk'in. Tzolk'in, você chegou a jogar? Não, porque você vendeu antes de eu poder pegar, né? Eu troquei, na verdade, trocou, por Vincent. Verdade. É verdade. E o Davi Turquise, que é o cara do Anachronin, que é um jogo que eu quero muito conhecer. Do que se trata esse jogo? Primeiro que é um jogo muito bonito. Ele, por foto, ele não é tão bonito igual presencialmente, assim. O que eu gosto dele é que ele tem cores bem suaves. Ele não tem aquelas cores agressivas, sabe? Não é, cheguei. Não é nesse sentido, assim, tipo de... Porque, assim, a gente tá acostumado com jogos que... Ah, uma pessoa vai ser uma cor muito forte, vermelho muito forte. Tá. Ou o tabuleiro tem muitas cores fortes, sim, assim. Sim, sim, sim. E ele é um jogo de alocação de dados e ele é baseado em ciclos. O Tzolk'in, ele já era um jogo baseado em ciclos. Sim. Ele tinha todo aquele lance de você ter a engrenagem maior... Da engrenagem, e né? você girar e você ter o ciclo. Daniel Taschini, ele gosta muito desses jogos sobre ciclos. Pensa o seguinte, os jogadores controlam os dados, são três dados que você tem inicialmente. Uhum. E você só pode, tipo, andar uma, duas, três casas... E essas casas são 8 espaços de alocação, certo? Ok. Você vai ter os locais e os dados dos jogadores. Uhum. Quando você chega num local, o ideal é que você não tenha dado do outro jogador. Porque assim, pra cada dado que tem do outro jogador, você tem que pagar a moeda. Que a moeda nesse jogo é o cacau, uhum. entendeu? Então ele usa até a questão da América Central ali, dessa civilização pré-colombiana. Ok. Foi um dos jogos aí que eu até elegi como um dos mais esperados, que um dos mais hypados também durante a Essen, né? E faz sentido porque ele é muito bom, né? Sim. Ele tem essa questão que você vai andando, conforme você para nos lugares, você tem várias... ações. Seja ação de você coletar recursos, que é os recursos que eu falei, madeira, pedra, ouro. Seja ação de você ganhar novas tecnologias, que daí quando você ativa certas ações você tem benefícios. Seja ações de você melhorar ou acender os dados que você tem, ou de usar certos benefícios, ganhar as máscaras, que você vai fazer um set collection das máscaras, assim, que é uma coisa bem cultural deles, né? Uhum. Seja também você evoluindo em três trilhas das divindades deles, assim, que é uma coisa que também até parece o próprio Tzolk'in que você tinha. Só que conforme você vai evoluindo, eles têm certas casas que vão te dar benefícios. Uhum. E esses benefícios vai ser, às vezes, dinheiro, às vezes você vai ganhar pontuação de um certo tipo. Então, é bem maneira a forma que você vai evoluindo nessas trilhas. E aqui você tem essa pirâmide. A pirâmide, se você der uma olhada... Ele parece um Mahjong, né? É como se fosse um Mahjong, só que você não vai tirando, você vai colocando. Ele tem uns símbolos pré-impressos no tabuleiro. Ela é uma peça quadrada com 4 símbolos. Se você sobrepõe o mesmo símbolo, você ganha aquele benefício, entendeu? Seja subir na trilha, seja você pontuar, seja fazer outras coisas. coisas que é bem legal nessa parte. Então, colocar a peça da... essa pirâmide do sol, né, que você tem no meio do tabuleiro, é bem legal que você vai evoluindo. Só que você vai podendo avançar ela, ela vai ter níveis, entendeu? Ela é como se fosse as tecnologias do Civilization, então, que também é uma pirâmide. Você tem que ter a base pra ir pra cima, pra ir pra mais pra cima, depois pra ir pro último escala, que é o quarto nível. Tá certo. Então você vai ter esses níveis da pirâmide, e conforme você evolui na pirâmide, você vai também tendo... você vai marcando naquele turno que você ajudou a evoluir na pirâmide. Quem for evoluir mais, vai ganhar tantos pontos de vitória, e assim vai. Então, tudo que você faz é como se fosse uma salada de pontos, certo? Uhum. Então, tudo que você faz vai garantir pontos de vitória. E cada localidade... só pra entender, você entende. Cada localidade que você vai com o seu dado, de acordo com o nível que ele tá, de 1 a 6... ele vai ter mais benefícios. Ele vai ter mais benefícios. Sim. E outra coisa... você começa... como se ele vai andando, ele vai rolando pra cima. E quando ele chega no 6, ele volta pro 1? Não, olha só. Existe uma parte no tabuleiro, que é do lado esquerdo, que é como se fosse onde ocorre... e também onde vai mostrar quantos turnos tem no jogo. Sempre que a gente... todo mundo jogar, o turno do sol vai avançar no sentido da lua. Quando gerar o eclipse, vai ter a pontuação, seja da rua dos mortos, seja das construções, seja da quem ajudou na pirâmide. Depois isso é resetado. E a lua avança uma vez, então vai diminuir o número de turnos. E assim vai. Então quer dizer que fica mais frequente o número de eclipse, uhum, que também dita a quantidade de turnos que vai ocorrer. Então, quando você chega no número 6, o dado, o que acontece? Você vai ter uns benefícios aqui. São 5 benefícios que você vai ter no tabuleiro, nessa parte do tabuleiro, que é o seguinte: seja ganhar cacau, seja você ganhar recurso, seja você evoluir nas trilhas do culto, né, das divindades, ou seja você ganhar um novo dado. Então, é bem legal a forma que ele evolui isso. Então, assim, eu tô falando como uma primeira impressão. Ele já tem tudo impresso no jogo, mas se você comprar o jogo, ele tem os tabuleiros de ação diferentes das posições. E também algumas fichas de tecnologias diferentes. Então você pode modificar o jogo... e vai ter uma rejogabilidade muito alta. Legal. Entendeu? Eu achei ele bem legal, assim, porque ele assusta inicialmente pela quantidade de informações, mas eu acho que ele rende muita jogabilidade. Ele é bem, bem simples de explicar, assim. Quem tem uma ideia de como funciona no Tzolk'in vai bem tranquilo pra esse jogo. A forma de como evoluir os dados, né? Às vezes você chega no local, você pode simplesmente fazer a ação do local, que é sempre da direita, ou você travar seu dado aqui. Uhum. Se você travar seu dado, você vai ter uma ação, às vezes pegar uma máscara, às vezes pegar um bônus, que você tem uma ação, bônus de ação única. Seja às vezes andar duas casas ou às vezes andar mais coisas, entendeu? É bem, bem legal. Baita de um jogo aí que vai vir no futuro pela Brucaneiro Jogos, né? Eu joguei esse jogo com o butileiro lá do Deathmatch. Uhum. Mais dois amigos meus, que é o Gustavo Spack e mais o Paulo. Foi muito, muito legal, cara. E tem previsão mais ou menos de quando vai chegar aqui? Eles estão prevendo pra primeiro semestre do primeiro ano que vem. Semestre. Assim, eu não tenho essa informação porque realmente eu não tenho informações privilegiadas, mas eu espero e eu acho que seria interessante chegar o quanto antes, justamente pra aproveitar o hype. Mentira, ele tem sim. Não tenho, não tenho não. Camelot. Camelot. Camelot. It's only a model. Outro jogo que eu joguei no mesmo dia, que na verdade eu joguei em outro momento, mas na Funbox também, foi o Merlin. Esse jogo já chegou no Brasil, né? O Merlin é mais um jogo do Stefan Feld, o designer aí por trás do Yorvik, por trás do Castles of Burgundy. E ele é um jogo que é baseado na tábua redonda, né? Uhum. Que é o seguinte, ele é um jogo que cada um vai rolar 3 dados no início de cada rodada. Você vai ter os meeples, e conforme você vai andar os meeples, ele tem um rondel, e o rondel é justamente onde você faz as ações. Você começa baseado numa casa inicial, que é sortear no começo do jogo, e onde você vai parar, você faz as ações. Só que ele tem uma pegadinha: você sempre anda no sentido horário, okay, certo? Só que se você reparar, tem uma peça branca, que é o Merlin. Todo mundo vai ter um dado branco pra rolar também junto com os seus, e esse dado branco controla o Merlin, e ele pode andar pra trás. Uhum. Então ele é o único que pode andar pra trás, mas baseado nas ações onde você para, dependendo de qual facção que você tá, já tem alguns símbolos, algumas coisas, alguns escudos, você pode, por exemplo, ativar a ação desse local, eu falei local, né? Enfim. Locar. Desse local você pode, por exemplo, fazer lá do outro lado tabuleiro, ou você pode fazer daqui 3. Mas você não explicou o que o Merlin, além dele andar pra trás, o que... onde ele para é a ação dele. Porque assim, pensa o seguinte, você anda 3 casas. Mas não é um jogador, não ele é um jogador. É um só NPC. Que às vezes pode andar, vamos supor, um cara quer fazer uma construção em tal lugar e ele tem um dado branco que pode andar o Merlin em tantas casas. Certo. Certo? Se ele parar naquele lugar, ele vai construir, mas eu posso andar o Merlin antes justamente pra atrapalhar ele. Entendeu? Ah. Então você tem que fazer uma leitura dos outros jogadores que vão com você. É a primeira vez também que eu joguei, a única vez. Não é simultâneo, então é não, cada um... cada um faz uma ação. São 4 ações que você vai fazer, né? Você também pode pode usar alguns cajados que você tem. Você tem um cajado do Merlin, assim, que você tem, que você pode, por exemplo, aumentar o número do dado pra um ou dois, ou movimentar mais, assim. Certo. E algumas coisas que você tem na sua ficha do jogador. Se você olhar o tabuleiro, você tem o tabuleiro principal, né, onde tem os recursos são baseados nessas guildas, e você tem o tabuleiro do jogador, que ele vai ter algumas peças redondas ali, como se fossem uns discos redondos, que representam, por exemplo, o ferreiro vai representar a bruxa, vai representar as outras coisas. Essa parte é bem da hora, assim, de como que funciona o jogo. Minha primeira experiência dele foi bem interessante. Talvez eu olhe ele, assim, como um jogo que, talvez com rejogabilidade, talvez ele peque um pouco, porque talvez se uma pessoa sacar de como que o jogo funciona, ele pode talvez priorizar algumas coisas. Certo. Mas como sempre o número do dado é o que você vai fazer as ações, então você nunca vai ter um jogo igual ao outro. Certo. Mas apesar de você poder traçar uma estratégia, a sorte não vai atrapalhar no caso. Não tem sorte. Por conta da rolagem. Ah, sim. Dependo pra cair naquela casa lá. É, então, isso aí é o que o pessoal pode se assustar, porque, tem um jogo de dados e você tem sorte. O ideal é que você não vai ter sorte, né? Então, pensa o seguinte, o jogo é baseado nas crônicas do Rei Arthur, né? Ok. Onde ele vai tentar procurar por pessoas importantes, pessoas que são valiosas, né? Nós, como cavaleiros da Tábula Redonda, a gente vai tentar usar o máximo de benefício dessa Tábula Redonda, entendeu? Então, é isso que eu ia perguntar. Cada pecinha seria um cavaleiro? Isso, cada um cavaleiro que vai utilizando isso ao longo desse rondel. Uhum. E o que vai fazer você movimentar nesse rondel são os seus dados. Entendi. Mas, essencialmente, assim, eu achei um jogo interessante. Produção da Calamity Games aqui no Brasil, que tá vindo com diversos jogos da Queen Games, né? E como eu disse, né? É um jogo do Stefan Feld. É um jogo de salada de pontos também. Certo, porque assim, ele tem essa assinatura dele, entendeu? Que tudo que você faz vai te dar benefício, vai te dar pontos de vitória. Então, você vai fazendo assim. E também, você vai sofrendo ataques da galera. Cada início de rodada, você vai ter essas fichas aqui em cima do seu tabuleiro de jogador, que é sorteado. E você tem que ter os escudos daquelas cores, entendeu? Pra evitar o ataque. Se você for atacado, você vai perdendo pontuação. E ele também tem um controle de área conforme você atua nessas seis regiões externas dessa tábula redonda, entendeu? Você tem que ter, às vezes, controle, você tem que ter o recurso. Então ele vai ter também alguns objetivos públicos que você faz, que vai garantindo pontos de... O objetivo fácil vai garantir um ponto, dois pro médio e três pro máximo. É bem legal. O jogo é do Gustavo Spa, que eu joguei com o Ira, com o irmão dele, né, com o Fábio. O Gustavo, que é dono do jogo, a gente jogou já com a expansão lá do Queens, que ele adiciona algumas características, seja também de usar os benefícios das facções, e seja nesse tabuleiro extra onde você vai construindo suas facções, que ele tem uns terrenos e uns objetivos, uns tiles de pontuação diferente, entendeu? Mas eu achei bem legal, então muito show. Snake, agora você, eu quero que você se equilibre aí e fale aí do meu monociclo aqui? Seu monociclo. Cara, eu mostrei aquele vídeo pra você do cara que atravessou o mundo com monociclo. Com monociclo, cara, aquilo lá é absurdo. Enfim, ciclista sendo louco, uh-huh, e passando 27 dias correndo, sim, feito aloprado, somando um total de 475 mil quilômetros de estrada, de subidas e descidas e ventos laterais. É, exato. Estamos falando de Flame Rouge, seleção de cartas, gostoso pra caramba, que, sim, você tem que ler o que o outro jogador vai fazer. A gente viu um documentário, uh-huh, o Fábio me indicou um documentário, até fica a dica, que é o Eat Race Win. 6 episódios, rapidinho, na Prime. Na Amazon Prime. Isso. Que ele mostra como que é a rotina dos ciclistas, né, que estão participando do Tour da França. E ele tem essa pegada de dois estágios do documentário, né. Uma parte em que tá a chefe de cozinha preparando todo o menu pra todos os dias. Saindo pra comprar na hora, né, as coisas. Saindo pra comprar na hora. Então, enquanto os corredores estão lá na pista, ela já tem o cardápio meio montado na cabeça. E ela, e assim, é uma chefe, eu não sei se ela, eu não lembro se ela tem alguma estrela Michelin, alguma coisa do gênero. É, não... Mas ela é uma chefe bem... Bem conceituada, bem, assim, conceituada. E ela prepara refeições top de linha, além de ser top de linha... Dentro das coisas nutricionais. Porque, isso, assim, vamos supor, é uma corrida que tem muito subida, então ela vai pensar... Uma comida funcional pra, sim, que vai ter, por exemplo, que a pessoa vai gastar muita energia, que vai ser com muito glicose e tal, assim, no geral, né? Então é bem... Cara, é bem interessante. É bem interessante. E mais, pensando... E daí ele mostra a outra parte, que é justamente dos ciclistas, né? Sim. Como que eles trabalham, as funções de cada um da equipe, do time, né? Porque não é um ciclista contra trocentos caras. É, o Tour da France, ele foi evoluindo ao longo do tempo que ele existe, né? Uhum. E atualmente são 21 equipes de 9 ciclistas, fora toda a estrutura de cada equipe, que tem ônibus, tem o coach, tem o mecânico, tem a parte de nutrição. E é legal porque você vê que cada um tem uma função. Por exemplo, se um cara tem que ganhar, todo mundo vai ajudar pra aquele cara ganhar. Uhum. Então é muito, muito maneiro isso aí. E o Flame Rouge, ele mostra um pouco reduzido, talvez, essa questão das equipes, que você tem 2 ciclistas, né? Uhum. Você controla 2 peças de ciclista. E tem a questão da aerodinâmica, a questão de você estar trabalhando com outros jogadores, né? De você entrar nesse espaço do vácuo dele pra poder ganhar espaços, né? Porque ele é um joguinho de ponto a ponto, né? Sim, ele é um jogo de corrida que você sai de um ponto, quem chega primeiro no outro lado, né? E vai ganhar a vitória, no caso. Ganhar a vitória é boa, né? E como que você faz isso, né? Você faz uma seleção de cartas, você compra 4 cartas na mão sempre. Sim. E essas cartas vão, dependendo do ciclista, né? Você tem o Sprinter e o Ruler. Essas duas. O Sprinter, acredito que é o cara que vai dar as disparadas, né? Sim, ele é o cara que, na corrida real, ele é o cara que, no final, ele vai dar o speed. Ele é o cara que vai passar a linha de vitória. Ele que vai ser o selecionado. Sim. E o Ruler é aquele que vai ditar o ritmo, né? Ele vai ser o cara ali que vai estar se desgastando pro Sprinter guardar energia e lá no futuro usar toda essa energia, né? Sim. Aquela disparada. Cada um tem eles têm basicamente as mesmas cartas, só que algumas diferentes. Como cada jogador controla 2 personagens, todo mundo vai ter as mesmas cartas de rulers, pros rulers deles. Exato. E as mesmas cartas de Sprinter. O Sprinter, ele, por exemplo, são sempre 3 cartas iguais, por exemplo, de 2, 3, 4, 5 e 9. E no Ruler 3, 4, 5, 6, 7. Pode ver que ele é mais equilibrado. É, mais equilibrado pra você poder fazer esse ritmo. Sim. E pensando, né, nessa dinâmica do ciclismo de verdade, né? Você vai administrando. Ah, eu não vou usar uma carta 7 agora, porque daqui a pouco vai ter uma subida e eu vou perder essa carta 7. Porque na subida tem regras específicas em que o seu movimento é limitado. Porque justamente você está gastando mais energia pra fazer essa subida, né? Em descida, cartas menores, por exemplo, de 2 até 5, elas são convertidas automaticamente pra 5. Porque você está no embalo da descida. Se você quiser, você gasta uma carta maior pra aproveitar e mais longe, e mais longe, né? Tem toda essa questão do arrasto, né? Como são casinhas, né? Se você tem um jogador ou sua peça que tá a um quadro de distância seu, tem um quadro vazio entre você e o jogador, ou até mesmo sua peça, pela aerodinâmica que tem a regra dessa daí no jogo, você ganha esse espaço, como se você tivesse aproveitado a aerodinâmica dele e você ganhou esse espaço. Então você meio que vai pensando, ah, eu não preciso gastar um 5, eu posso gastar um 4 e ganhar na aerodinâmica. E você vai eliminando essas cartas, né? Porque, por exemplo, um 9 que você jogou, essa carta não volta mais. Você tem outros 2 9, mas pensa assim. Você vai reduzindo o seu leque. Você não tem como renovar opções. A mão. Você não renova a mão porque realmente você tá representando um humano que tem uma quantidade de energia limitada pra aquela corrida, né? Então é como se aquele pique que você deu, você gastou. Então você tem mais 2, só que uma hora você vai cansar e não vai ter o mesmo pique lá na frente. E tem outra regrinha que também que é legal, porque a única carta que você compra é a carta de fadiga, que ela é o menor número, que é o 2, né, da corrida. E quando você tá na ponta deu e tem um quadrado, né, na sua frente vazio. Tem um quadrado na sua frente vazio, então... Não necessariamente na ponta. Você pode ter um bloco separado mais atrás, que você não conseguiu aproveitar a aerodinâmica. Isso, você tem isso. Qualquer quadrado vazio na sua frente, você ganha essa carta de exaustão também. É, e ela entra no seu deck, então ela entra lá no fundo, mas depois ela vai aparecer pra atrapalhar sua mão, né? Vai atrapalhar sua mão. E, cara, e como essa mecânica se encaixa com a temática? Porque aconteceu comigo justamente isso, que a primeira vez que eu joguei, eu tinha mais ou menos essa noção. Eu tava revisando os meus ciclistas, né? Certo. Eu não tava revisando com os Abza, porque a gente jogou em 2, né? Uhum. Então eu só tava revezando entre os meus ciclistas. Então, toda vez, cada um tava cansando. Eu cansava um, cansava outro, cansava um, cansava outro. Chegou no final da corrida, eu tinha minha carta 9 na mão. Pensei assim, ah, vai chegar lá no final, eu vou conseguir usar essa carta 9. Só que o que aconteceu? Veio só fadiga. Sim. E uma carta que era 5, se eu não me engano. E não era o suficiente pra... E não era o suficiente pra chegar na... Quer dizer, chegava na linha de chegada, só que pra regra de desempate, naquele turno... Quem, né, for mais longe, quem depois for da mais linha... longe, é aquele que pegou mais ritmo e conseguiu ultrapassar, né? Então, justamente por causa disso, né? Pô, o cara tava tão fadigado que ele não conseguiu, eu não tive opção pra poder pegar um ritmo maior, sim, né? Sim, como se fosse recuperar o fôlego, né? Porque fôlego. Assim, como funciona essa parte de seleção das cartas, Snake? De como que você seleciona as cartas de cada piloto? Você vai escolher separado, né? Certo. Você vai decidir quem que vai ser o primeiro ciclista a pedalar. né? Sim. No caso. É, na verdade, selecionar, né? Que vai resolver em ordem de... De quem tá mais à frente, quem, né? Quem tá mais à frente. Então você vai decidir, ah, eu vou escolher a carta... Você vai comprar 4 cartas do Ruler, por exemplo. Você vai escolher uma delas, vai deixar as 3 que sobraram viradas pra cima, debaixo do deck. É, você pode constar quanto quiser, né? É. Só pra você ter essa noção. E o... Daí você faz a mesma coisa com o Sprinter. Sim, ou porque senão seria muito fácil, né? Você aproveitar o vácuo do outro, né? É, você questão. Sempre selecionar, porque às vezes não casa essa questão do vácuo, né? Sim. Putz, beleza, eu comprei um 3 aqui, agora eu vou contar com o Sprinter que ele vai pegar um 5. Aí sim. Eu consigo fazer essa questão do vácuo, né? Aí chega lá, vem o 4 e vem o 6, e você não consegue, então, aproveitar. Aí você meio que se força a reduzir sua velocidade, uhum, pra não prejudicar o outro jogador, o seu outro, sim, ciclista, né? É, o que eu acho legal dele é que, assim, ele é um jogo muito de escala, né? De como que ele vai escalando as coisas, porque no começo, se não tiver nenhum maluco que corra lá na frente e faça, todo mundo vai andar bem tranquilo. Igual, se você olhar as competições de ciclismo em estrada, todo mundo começa muito tranquilo. Depois que eles vão começando a aumentar o ritmo, porque senão... O ritmo de se destacar, né? Isso. E, senão eles vão aumentar o desgaste muito no início, no entendeu? Início. Que eu, a gente teve isso na última jogatina que foi na casa do Rod, a gente jogou em 4 pessoas, eu, o Xande, o Rod e o Bruninho. O Rod ganhou essa partida, né? Foi engraçado porque o Bruno, ele saiu disparado no começo e ele tomou muito carta fadiga e isso lá no final atrapalhou ele. Mesmo ele chegando em segundo, mas existe estratégia de você dar tudo de si, mas saber gerenciar entre os seus ciclistas. Sim. Mas você vai ter que tomar muito cuidado com as fadigas, ou você vai aproveitando o vácuo da galera, a parte aerodinâmica, e você vai... Que eu acho que essa é a parte que é legal de você pensar. Aquela vez que a gente jogou com o Mirra também, é mais legal você ter essas opções de você estar revezando. Você ganhou essa partida, você, sim, tava em terceiro, tipo... O partida inteira. Uhum. 70% da partida, 70, 80% da partida, você tava lá em terceiro, só gerenciando as cartas, só você... Ah, hora ele tava em segundo, hora tava em terceiro, e ficava trocando assim. Chegou na última reta, você disparou e foi embora, cara, porque você justamente guardou as cartas boas pro final da... Sim. Que é a parte mais importante, que é você justamente chegar na linha de chegada. É, o que eu gosto desse jogo, primeiro, que ele tem uma jogabilidade legal, ele tem umas pistas que já vem inclusas, você pode baixar até um aplicativo grátis no Android e no iOS, pra você montar pistas não licenciadas, assim, e você jogar. É bem... Cara, eu acho ele bem legal, assim. E tem a questão também que você falou que tem um modo tour, né? Sim, você pode fazer um tour que, dependendo das suas posições, de como você gasta as cartas, você vai guardando fadiga de uma competição pra outra. E isso até mostrado lá naquele seriado que eu te mostrei, sim, entendeu? Porque isso é uma parada absurda, cara. É um mês pedalando. É 23 dias, sendo que só... É 23 dias. Que é 21 dias... 7, mas é... É 23 dias pedalando, mas tem só 2 dias de descanso, que é entre a... É só na última sessão lá, que é na corrida lá em Paris. Agora eu vou falar que nem o Faustão. Você aí, no sofá, coçando a pança, você pega a bicicleta, vai até a padaria e já volta morto. Imagina esses caras, cara, correndo... Eles são preparados pra... Não, isso. Assim, sim, ó, são todo... 23 dias de competição e eles andam em média de 3.500 km por competição geral, né? Uhum. Assim, tipo, tem dia que, por exemplo, é subida, vai ter uns 80 km de subida. E é aquela coisa, entendeu? E é muito legal as funções. Tem um cara que é especialista em subir, que é o climber. Tem um cara especialista em time trial, que é aquelas pistas fechadas. Tem um cara, pistas fechadas ou você, sozinho pra ninguém te atrapalhar, sabe? Você é uma fazer... party de RPG, né? Sim, é muito louco. E tem o suporte, né? Tem o suporte, cara. Que busca comida lá pros outros, água. Eu acho que seria o healer. É, exatamente. Mas falando nisso também, fica a dica que a gente viu o RPG de ciclismo. É verdade, você... vai ser um RPG de ciclismo, vai jogar com o sistema de D10 lá, mas é muito louco. Beleza. Mas show de bola, esse jogo, só lembrando, chegou no Brasil pela Conclave e já tá em português. Você joga de 2 a 4 jogadores, pode jogar até modo solo em algumas variantes. A expansão Peloton, que foi anunciada pela editora, vai vir no ano que vem. Tem novas pistas, algumas coisas especiais e vai até 6 jogadores. Olá. Adiciona cor branca e rosa. Nas praias da Indonésia. Nas praias, na verdade, é um arquipélago muito bonito. Eu estive numa jogatina lá na casa do Butileiro. Ele fez uma jogatina lá de só jogos pesados, assim, de rank a partir de 3.6 no BGG. A galera jogando numa mesa lá, tava jogando o Dominant Species, que é um jogo mega pesado que eu quero conhecer da GMT. E eu tive a oportunidade de jogar nesse dia o Indonésia, um jogo de 2005, publicado pela Splotter, Spill, Spellen, uma coisa assim nesse sentido, que é uma editora produtora famosa por jogos pesados. Inclusive ali o Food Chain Magnate. Magnata. Eu sempre falo Magnate, mas é Magnata. Não é magnético. Não é magnético. É uma comida magnética. Enfim, vamos falar a respeito do Indonesia. É um jogo de 2 a 5 jogadores. Ele é um jogo puramente econômico. É aquele jogo assim que você vai rachar cuca, você vai comprar companhias. Ele vai ter algumas fases. Ele vai ter a fase de aquisição de companhias, né? Que são ele é dividido em 3 eras. A era 1, onde entra 2 tipos de recursos, que é arroz e spices, né? Que é temperos no geral, especiarias. Na fase 2 entra o Kaiju Faji. Eu não sei se, como que é? É como se fosse um prato pronto. É um prato pronto que é muito famoso na Indonésia. Ah, não, Kaiju é monstro gigante. Né? É Super Faji, uma coisa assim. Super Faji. É uma coisa assim nesse sentido, que é como se fosse um prato que mistura o arroz e a pimenta e borracha. E na terceira era. Oi? Não, mas você mistura borracha. Vírgula. Vírgula. Vírgula, você também tem outro recurso, que é a borracha, que é a parte. E na terceira era você tem o petróleo, né? Ok. Bom, ele é um jogo econômico. Se tivesse trem, o Ira já tava comprando esse trem, mas né? Ele pensa o seguinte: você não tem trem, porque é um arquipélago, mas certo. Você tem uma rota marítima. Ah. Entendeu? Então, ele é um jogo assim que você vai ter muito disso, de você saber onde você vai investir, seja nas suas companhias. E as companhias depois você tem que entregar esses recursos pelo mar em outras cidades, que tem algumas cidades já prontas no início. E cada início de nova era vai entrar novas cidades, que vai aumentar essa possibilidade de você entregar as coisas. As cidades, elas evoluem. Nível 1, ela começa no nível 1, vai até nível 3. E esse nível tá relacionado ao número de recursos iguais que ela pode receber, entendeu? Por exemplo, no nível 1, ela só pode receber um de cada. Um arroz, uma especiaria. Mas no nível 2, ela pode receber 2 arroz, 2 especiarias. E conforme você tem as suas companhias de arroz, de outros recursos, e você entrega, você vai ganhando dinheiro com isso. Então é um jogo que você vai ganhando dinheiro. Por exemplo, nessa partida, só já dando um spoiler dela, eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei com 1.000 e pouco dinheiro. Que é muito dinheiro que vai rodando, entendeu? E é assim, só que você tem que saber investir. É um jogo de investimento. Durou umas 3 horas, 4 horas de partida, entendeu? Talvez seja até o lado, entre aspas, ruim dele, pra quem não gosta de jogos longos. Mas o que brilha nesse jogo é uma ação que você pode fazer. E você tem que evoluir nos status. Você tem uns status que você vai fazendo desenvolvimento, que seja os seus navios que você vai evoluindo, seja os slots, né? Que os slots representam o número de companhias que você pode ter, certo? Se você tiver vontade de ter novas companhias, você tem que aumentar o seu número de slots. Então você vai ter a fase de pesquisa e desenvolvimento, que justamente você melhora isso. Aí você pode fazer a parte de expansão, que é justamente, sempre que você entrega o máximo da sua companhia para uma cidade, ou você faz isso, a sua companhia vai aumentando a influência dela no tabuleiro, entendeu? Inclusive, quando você evolui na parte de expansão, se você entregou uma coisa, você vai poder entregar mais. Conforme você entrega o máximo da capacidade que você produz, você vai expandindo cada vez mais. Se você não puder, se você não entrega o máximo, você pode expandir, mas aí você vai pagando conforme o custo daquela coisa, entendeu? Ok. A ação brilhante que você tem, e você vai melhorando na parte da pesquisa, que é o merge, que é as fusões. Você funde empresas, não tem as empresas que se fundem pra gerar maiores empresas? Sim, sim. Só que você pensa o seguinte: beleza, eu vou fundir minha empresa com tal pessoa. Nesse jogo, não. Se você tiver como gerar a fusão e ter o mínimo pra pagar por essa fusão, você pode fundir. Ah, eu quero fundir a companhia do Ira com a companhia do Snake. Então você pode virar os jogadores, entendeu? Ah, e aí você junta outros jogadores. Uh-huh. Não precisa ser necessariamente você, sim, e outro jogador. Exatamente. Então daí que tá a graça do jogo. Mas daí o outro jogador perde o controle. Não, não. Perde o controle. Ah. Só que daí ele ganha o dinheiro. Porque assim, vamos supor, as companhias de arroz vale 10, a de spice vale 15, as de aquele prato especial que mistura arroz e tal, você tem que juntar os dois recursos. Você tem que pegar uma companhia de arroz mais uma companhia de spice pra gerar o Super Faji, entendeu? Sim. Só que você vai poder participar, gerar esses merges, né? Quando você evoluir o merge e quando você evoluir os slots. Porque não adianta, você não pode participar se você não tiver slots suficientes. Porque assim, quem dá o primeiro passo é o cara que tem o merge naquele sentido, que ele pode fazer fusão entre duas. Aquela companhia que você, por exemplo, gerou 12 de arroz assim, e você juntou, quando você junta elas consomem menos slots. Aí que dá a pegadinha, entendeu? O jogo força você fazer as fusões, seja entre você ou os outros jogadores. Às vezes você compra uma companhia barata, mas às vezes você vai lá e força o leilão das coisas, entendeu? Uhum. É muito massa essa parte de como que funciona o leilão. O leilão é assim, tipo, você vai influenciando, a galera vai dando um lance, vai aumentando, vai escalando e vai naquela loucura. É muito massa, assim, de como você vai gerenciando. É um jogo que tem... Tipo, ele é demorado porque ele, sim, tem muito componente, muita coisinha pra você tratar e administrar. e pensar. Engraçado que a caixa é muito pequena. A caixa parece até a caixa do Médici, assim, de tamanho. Mas, quê? É, sério, presta atenção. Olha essa foto aqui, ó, que eu tô mostrando pra você lá do BGG. Esse aqui é o tabuleiro, e é grande. Ok. Talvez seja até um pecado dele que ele tem algumas iconografias, assim, que não é tão interessante. Eu joguei esse jogo com... É, porque ele é bem minimalista, se você for pra pensar, né? Parece que, assim, você olha ele assim, e fala assim, não dá nada pra esse jogo. É um jogo de 1980. É. E você olha assim e fala, não vai dar nada pra esse jogo. Mas esse jogo brilha muito, cara. É muito da hora de como que ele funciona, de como que ele rende a jogatina dele. E isso é bem legal. Foi uma das jogatinas que eu tive. Um jogo pesado, assim. Eu queria conhecer finalmente um jogo pesado nesse sentido. E ele entrega tudo que ele promete. Jogo pesado numa caixa leve. Exatamente. Não, mas depois que você pega ela montada, ela é pesadinha. Assim. É pesado. Sim. O próximo jogo que eu vou falar aqui é um outro jogo que é pesado. E é um outro jogo que foi anunciado no Brasil pela MeepleBR. Foi sensação do momento na Gen Con, na Essen, um ou dois anos atrás, que é o Root. Do que se trata o Root? Ele é um jogo assimétrico. No que sentido assimétrico? Quase tudo. O contexto dele é que existe todo um mapa. Se você olhar o mapa, é como se fosse uma floresta. Cheio de criaturas. Cheio de clareiras, certo? As clareiras, elas estão vinculadas a naipes, que eu já vou falar por que disso. E o consenso do jogo é assim: dependendo da facção que você vai jogar, ele vai ter uma configuração totalmente diferente. E cada facção joga diferente. Ok. Tipo, por exemplo, o jogo base, ele tem 5 facções. Uma facção que é o Marquis of Cat, né? Como se fosse quem tá dominando aquela terra naquele momento, okay, certo? E ele joga de uma maneira bem diferente. O tabuleiro dele tem várias construções. E seu objetivo, como ele, você tem que manter as construções. E a partir dessas construções, você consegue recolher madeira, você consegue forjar algumas coisas, você pode, por exemplo, invocar novas criaturas. Quando você começa com os gatos, eles estão em todas as clareiras. Então eles têm essa dominância. A outra facção que você tem é a facção dos pássaros. Talvez seja Eerie, como se fosse os antigos dominantes da era. Ok. E como que eles jogam? Em cima ali tem como se fosse alocamento de cartas. Então você tem poucas cartas no começo, então você vai alocando as cartas como se fossem ações programadas. Então eles jogam dessa maneira. É muito louco. Essa não tava na partida, mas eu só lembro dele explicar porque o cavaleiro, que é o dono desse jogo, ele explicou. Ele é um jogo muito difícil de explicar, porque ele vai ter que explicar todas as facções. Depois... E cada facção tem o seu meio de jogar. Cada facção vai jogar diferente. Que legal. Entendeu? Tem uma facção que é o Vagabond, que é um único carinha. É um carinha. Um carinha só. Só que daí ele tem todo um lance de ter uns itens aqui em cima, e conforme mais itens ele tem, mais ações ele pode fazer. E ele é o único que entra nas florestas, entendeu? E ele pode meio que manipular as outras pessoas. Então é bem massa essa parte. A outra facção que tinha lá era a facção da Aliança. Eles são como se fosse os rebeldes. Ok. Eles começam com pouca coisa, mas eles vão influenciando. Conforme você vai influenciando as pessoas, você vai ganhando novas carinhas pra você. Inclusive, você pode incitar violência entre as pessoas, entendeu? É bem legal. Essa também não tava na partida. A que eu joguei era o Culto do Lagarto. Eles começam num canto do tabuleiro. Então, tem sempre uns cantos. Você pode escolher qual canto você vai começar. E onde você vai começar, você começa com 4 carinhas. E as adicionais e as adjacentes, você começa com mais um carinha ali naquele lugar. E o lance dele é o seguinte: diferente das outras facções, conforme as pessoas vão usando cartas, esse descarte vai determinar qual que é o outcast dele. E o outcast dele vai permitir, a partir desse outcast, você colocar figuras em campos. Então, assim, qual que é o lance dele? O objetivo dele é você tentar matar suas próprias criaturas para daí eles virarem acólitos. E daí, com acólitos, durante o jogo, ele tem 3 fases. A fase do Songbird, que é como se fosse amanhã, tem a fase da tarde e tem a fase da noite. Cada jogador nessa fase vai ter coisas diferentes, entendeu? Uh-huh. E, se você reparar também, tem um rio. E tinha outra facção jogando, que era os River Folk Company, que eles fossem como se fossem os comerciantes. Isso é nome de banda, né? É, parece banda indie, né? Banda indie. Mas eles são os comerciantes desse universo. Inclusive, eles podem vender unidades militares pros outros. É. Ele pode vender carta. Todo mundo joga carta fechada, ele joga carta aberta e ele fala assim: você quer comprar minha carta aqui? Você pode comprar, só que você paga com miniaturas suas. Você troca uma miniatura por... Ele fala assim, militar. E ele controla o valor disso. Ele pode fazer assim: as cartas agora valem 1. Não, nessa rodada vale 4. Então é muito louco, cara. É assim, é até difícil explicar muita coisa jogando apenas uma vez, mas é um jogo que o objetivo dele é: você chega a 30 pontos, certo? Ou se você tiver muito atrás, a partir do momento que você tem 10 pontos, você pode jogar uma carta e mudar seu objetivo. Tipo, o objetivo não é mais garantir pontos. É, por exemplo, conquistar todos os boards do tabuleiro. Só que você vai baixar a carta. Se você, no início da próxima rodada, você tiver aquilo pré-requisito atingido, você ganha aquela partida. Entendeu? Então tem diversas partidas. Seja... E daí você pode escolher qual objetivo você pode fazer, além Sim. de... Porque não, ou você ganha pontos, ou você abdica de ganhar pontos com os 30 pontos, uh-huh. e você vai para a parte de ter um objetivo público, que tu não sabe qual que é, que você tem que garantir, entendeu? Ah, tá. Pensei que é tipo, eu vou fazer isso aqui. Não, você tem que abdicar. Já tem um... Certo. A partida que a gente jogou foi muito louca, porque assim, eu tava muito sem inicial, assim, certo? E depois eu fui expandindo enquanto os gatos foram sumindo do mapa. E o vagabonde, ele é o único que pode usar uma carta, aproveitar uma carta lá que foi descartada. Ele pode revirar o lixo, entendeu? E pegar cartas pra ele, como ele pode ser um guaxinim, pode ser umas outras coisas. E essa parte do vagabonde é legal porque ele pode falar assim, o último colocado da pontuação e se aliar a ele, mas tem que ser o último colocado. Uhum. E daí ele vai ajudando a gente, por exemplo, ele me aliou comigo. A minha facção lá era muito difícil de fazer ponto no começo. Ele vai fazendo ponto depois. Então ele se aliou comigo, a gente foi junto e venceu. Você olha... Aí os dois venceram? Sim. No caso. Exatamente. Entendi. E assim, dependendo das cartas que você utilizar, você vai ter que fazer algumas condições em campo, você vai ter que converter, por exemplo, eu era o Ololo, entendeu? Eu podia converter as unidades das outras pessoas. é muito maneiro, eu quero jogar mais. E as cartas que você joga, elas têm naipes de animais que não são os animais nossos, assim, mas ele tem animais como se fossem os hamsters, e cada clareira tá relacionado com esses animais. Então, pra você ativar certas clareiras, você tem que ter cartas daquele tipo, entendeu? Entendi. Muito da hora, muito bonito. Tipo, você olha o jogo e fala assim, que jogo fofinho, né? Vai ser um jogo bem simples. E não é nada simples, assim. Ele é difícil pra você pegar no começo, mas eu acho que quando você jogou a primeira e depois jogar a próxima, já é já é mais intuitivo. Sim, bem maneiro. Eu tô muito no hype pra conhecer mais, jogar mais esse jogo. Muito maneiro, gostei. Gostei, quero mais. Vamos pro próximo jogo aqui, Snake? Vamos! Desculpa, quer um lencinho aqui? Não, tô de boa. Eu vou pegar um antigripal ali. Tá certo. A gente jogou Viral. Jogamos o Viral, um lançamento da Paper Games dessa semana, né? Paper Games? Paper Games, pode comprar ela, inclusive, lá na Brave Jogos. Viral é um joguinho de controle de área, que você vai fazendo uma seleção de cartas de regiões e de que tipo de efeitos você vai ter naquela região. Se você vai infectar, se você já tem um vírus ali, se você vai atacar um vírus inimigo, se você vai mover nos órgãos, os órgãos têm sentido pra onde que ele vai, né? Sim. Ele tem uma seta que indica pra que caminho que você vai tomar. É porque ele usa as artérias e veias e dentro do intestino ele tem uma plasma, alguma coisa assim, que movimenta entre eles. Ele atende de 2 a 5 jogadores, né? Uhum. Em 2 jogadores você joga com o modo que tem um dummy player, né? Que é uma peça extra, um Só jogador pra extra. Só pra trabalhar mesmo, senão seria muito fácil pra você dominar as áreas e tal. Uhum. E a gente teve uma única partida por enquanto, né? E nessa partida você teve uma experiência legal? Você curtiu? Eu gostei bastante, cara. Acho que é o único ponto fraco do começo, de você começar a entender o jogo em si, por questão de dificuldade de iconografia, até mesmo com relação ao manual. Mas você vê uns vídeos de tutorial, você dá uma pesquisada mais, dá uma relida, você começa a jogar, você começa a entender mais o ritmo do jogo, e ele vai fluindo muito bem. Sim, porque assim, são 6 rodadas ao longo da partida, e cada partida você vai fazer 2 ativações, né? Tem várias etapas dentro dessa rodada. A primeira etapa é onde você faz as ações, e é justamente isso aí. Ele tem uma brincadeira, né? Que você seleciona uma região, uma seção que você ativa, e mais uma ação. Aí, dependendo da ação, você tem que ativar somente nesse local ou em outros locais. E depois você seleciona uma segunda ação, e as cartas vão pra um lixo. Então você fica limitado às próximas ações. Você não pode ficar repetindo as mesmas ações toda hora, né? Ele tem uma pegada meio do Yomi. Yomi? É, não, do Battlecom. Battlecom, que você justamente, você pega essas 2 cartas, estilo de arte e o golpe, né? Você dá um cooldown nessas cartas, né? Então, quer dizer, se eu selecionei nessa rodada o cérebro, por exemplo, eu não posso usar ele na próxima rodada. Uhum. Então ele vai ficar 2 rodadas em descanso, né? E vou ter outros órgãos, outros setores, né? Pra eu trabalhar. E só depois de 2 rodadas ele vai voltar pra minha mão e assim, você tem que pensar, porque tem cartas de objetivo público ali, que em tal... Número 2. É, número 2. Todos os vírus que tiverem no intestino grosso ou... São eliminados. São eliminados da partida e todos esses vírus que são eliminados, o jogador ganha pontuação. Então, às vezes, tipo, você perde de ganhar pontos por você não conseguir ativar e infectar aquela região em si. Sim. Porque daí você também... Você não consegue atingir lá direto, né? Teve uma coisa, você tem que talvez... usar uma outra carta de movimento, por Sim. exemplo, pra poder se deslocar até lá. Tem uma coisa que é interessante também, que a gente não falou do que se trata, né? A gente controla vírus. E esses vírus, eles vão... É, inicialmente a gente coloca de forma aleatória no tabuleiro, né? A gente vai escolhendo uma região e depois que você ativa eles, aí você vai fazendo a evolução dos seus vírus a partir das cartas de ações, entendeu? O objetivo é realmente fazer o controle de área, né? E conforme você controla as áreas, você também vai gerando crises, que conforme o número de vírus no mesmo órgão... É, tanto vírus ali que o órgão tá colapsando, né? Sim, e as crises, o próprio sistema imunológico da pessoa, né? Que, que a gente tá representando no mapa, é como se fosse os órgãos ali, ela vai realmente tentar eliminar. E também, conforme você vai controlando as áreas, você vai... É benéfico porque você vai ganhando pontos, mas é maléfico porque você vai subindo uma escala de pesquisa dos cientistas ali, dos médicos. Porque quanto mais relevante você vai se tornando, Sim. né? Mais destaque você vai tendo pros médicos até que eles descobrem uma cura Sim. pra você e eles se eliminam do corpo. Inclusive você perde todos ali que não tem o escudo, né? Quando você tem escudo, você só desvira eles. O escudo seria o ponto de vida, né? É, então, como se fosse uma vida extra. Uma vida extra. Então você tem que saber administrar, porque as regiões que dão mais pontuação, né? São também os que dão mais pontos de pesquisa. Sim. Então você, vou investir ali, beleza. Você investiu ali, você ganhou bastante ponto, mas você aumentou sua DEFCON. É. Então, pra eliminar a sua influência no tabuleiro, né? E também tem outra coisa, né? Que as seções, dependendo da seção, por exemplo, o cérebro é uma seção única, mas o coração tem o ventre direito e esquerdo, você tem o intestino, que são três partes, você tem a parte do pâncreas e outras coisas, são duas partes ali, são com dois fígado. Pulmões, né? É, dois pulmões. E, pra você controlar, você tem que ter a maioria, mas nos dois, entendeu? Se você tem tudo numa única parte dessa seção, você não tá controlando pra pontuação. Uhum. Então você tem que forçar essa parte de movimentação e jogando em duas pessoas, a gente percebeu que talvez essa interação de movimentação, de ataque, funcione mais em três, quatro pessoas, porque daí a gente força essa briga pelos locais. Porque começa, justamente, né? Porque como o espaço vai começar a ficar pequeno, ali a gente tinha opções de ir pra outras regiões, de escolher um órgão menos disputado pra você ter essa influência, né? Mas com mais jogadores, percebe-se essa necessidade de você começar a deslocar, você priorizar um órgão, você não espalhar no corpo inteiro, você se focar, talvez, numa região pra você angariar essa pontuação, você eliminar um jogador daquela área. Sim. Então... Ele é um excelente jogo de entrada pra quem gosta de jogos de controle de área, né? Uhum. Ou pra apresentar pra uma nova pessoa. A temática pode assustar. Talvez o que pra mim, como você até disse ali, o que peca pra mim é a questão da iconografia, de algumas coisas. Iconografia não tanto, mas talvez o design gráfico em geral. Ah, pode sim. assustar um pouco, assim, porque você olha muita informação, claro que tá indicado, mas assim, é até você pegar de uma forma orgânica de primeira partida. Sim, sim, sim. Nossa opinião aqui, lembrando, é primeira partida. Primeira partida. Mas é justamente essa impressão, né? Se é um jogo de entrada, é uma pessoa leiga, acaba pegando o jogo e vê aquela bagunça de... Não é tanta questão de cor, assim, mas é muito desenho, é muito... Eu digo da iconografia mesmo, porque é aquela parte ali da sessão do passo a passo, né? Da rodada que você tem ali. É muito ícone, é muito desenho e eles não são tão autoexplicativos, sim, assim, né? Parece um livro de biologia na mesa, assim, aberto numa fotografia. Um livro de biologia de quarta série. Sim, assim. O design dos monstros parecem os geloucos, assim, da vida, com monstros S.A., sabe? Geloucos e monstros S.A. tiveram um filho e foi exatamente. Os vírus do viral. É, lembrando, esse jogo foi publicado essa semana pela Paper Games. A produção, como sempre, da Paper Games tá excelente, assim, a gramatura das cartas, o tabuleiro, a caixa tem aquele verniz localizado, e a gente provavelmente vai falar mais no futuro aí, quando jogar em mais pessoas, o viral. E fica a recomendação do Board Lab. My Border, My Rules. My Border, My Rules. Sim, que a gente fez foi o segundo, o primeiro... Segundo, com Excel ainda. Sim, quando Excel e cabeças estavam, né? Jesus! E a gente fez um jogo e quando saiu o viral a gente brincou, né? Tipo, eles estão roubando nossas ideias, né? Como se a gente fosse os únicos que pensasse sobre o corpo humano, né? E é engraçado, porque foi justamente essa impressão, porque foi o quê? Umas duas semanas depois que a gente lançou o podcast e a gente ficou sabendo desse jogo. Sim, não, mas aquela coisa de as pessoas têm ideias mesmo separadas, né? O campo da mente é igual pra todos, né? Exatamente. O próximo jogo que eu vou falar aqui, Snake, é o Austrália, lançado... Austrália. Pela... Austrália, com Z, né? Austrália, lançado esse ano, ele veio através do Kickstarter, e também a Ludofy tá publicando aqui no Brasil, né? Que é um jogo de 1 a 4 jogadores, do Martin Wallace, que é um cara que também gosta... Pra quem gosta de jogos econômicos. E essa versão que está comigo é a versão do Irra, que ele pegou no Kickstarter. Como ele casou, foi pra Lua de Mel. É Irra Edition? É a versão dele? Irra Edition. É, vem com o nomezinho dele e tá. Tal. Não, não. Ah, tá. Mas vem uma miniatura de Cthulhu pra quem pega no Kickstarter, sim. De metal, de muito metal. Bonita, cara. Muito legal. Sim. Mas o que se trata esse jogo? Ele é um jogo que é uma continuação de um outro jogo do Martin Wallace chamado Stud in Emerald. Tem temática de Lovecraft. Okay. Só que com jogo econômico. E aquele jogo, teoricamente, no final dele, o mundo tinha vencido os antigos. Entendeu? Uhum. Só que daí, numa exploração lá no início da década de 20 e 30, que chegaram na Austrália, eles descobriram que eles estavam todos adormecidos. Na entendeu? Austrália. Na Austrália. Na férias em... É, onde tem os piores bichos do universo, né? Por que não ter o Cthulhu lá já, né? Exatamente. Como que funciona? No início da partida, a gente vai ter o... É, assim, ele é um jogo demorado na questão de você ter o setup dele, que é bem chatinho de fazer, mas quando você faz o setup, você tem ali a configuração de cada jogador que faz o seu porto inicial. Você tem as regiões, o porto, depois você tem a parte de colina, você tem a parte das montanhas, e tem a parte de deserto, que é a parte mais central da Austrália. Ok. Então, a partir do seu porto, você vai progredindo as coisas. E você vai fazendo ações, só pra você ter uma noção, no tabuleiro do jogador. As suas ações que você faz, elas gastam tempo, além de recurso, dependendo das ações, certo? Então, quando você vai fazendo as ações, você pega um cubo seu, você marca aquela ação que você fez. Então, por exemplo, se eu faço uma ação de 3, eu vou andar 3 casas de tempo. Aí, vamos supor que o Ira faz uma de 3, ou alguma pessoa faz uma de 2, e você faz uma de 1. Depois, quem ficou por último? Você. Então, você faz ação de novo. Aí, você faz uma ação de um tempo, você vai pra cima do aquela pessoa que tá, fez uma ação de 2 tempos. Certo. E você tá em cima de novo. Então, você faz ações de novo. Então, pô, tem as ações... Isso. É bem legal, assim, que ele vai gerenciando o tempo. Então, você tem essa escala de tempo que vai de 0 até 55, 60 e tal. E vence o jogador que tiver mais pontos vitória. Só que tem uma sacada. Que nem um jogo semi-cooperativo. Porque os monstros também têm... Eles são ativos em certo momento do jogo. E o Cthulhu pode vencer, entendeu? Entendi. Então, todo mundo tem que colaborar pra que vençam os bichos que estão lá. Eles vencem com duas condições. Uma, se eles fizerem no final da partida fizerem mais pontos que os jogadores. Ou outra, se ele chegar num porto de um jogador e destruir aquele porto daquele jogador. Entendi. Então, aconteceu isso, o jogo acaba. Então, você tem que saber gerenciar o que você quer expandir, porque você vai fazendo fazendas, vai fazendo os trilhos na partida. E você vai também contratando unidades militares. Ele tem combate com essas criaturas, não entre os jogadores. Entre os jogadores, não. Não. E o combate dele funciona no estilo Rune Wars, que as cartas, cada unidade, ele tem até uma tabelinha lá. Cada unidade, ele tem uma tabela de como se ele é bom ou ruim contra tal criatura. Entendeu? Certo. E as cartas sempre vai ter todos os símbolos. Os símbolos estão dizendo qual unidade deu acerto em qual unidade naquele momento e qual unidade do inimigo deu acerto em qual unidade. Então, dependendo do que tá participando, ele fala assim, às vezes tem símbolo, você só tá com infantaria, mas tem símbolo do dirigível atacando. Então, você não dá dano nenhum. Mas se o monstro dá dano em infantaria, ele vai dando dano em você. Entendi. Entendeu? É bem legal essa parte, assim, talvez seja um pouco demorado. O único fator sorte do jogo, né, que tem ali. Essas cartas? Sim. Talvez o outro fator sorte seja no setup. E você vai fazendo isso aí. Você tem que saber gerenciar o tempo, você tem que saber gerenciar os recursos, porque no setup você vai colocando os recursos, seja minério, seja carvão, seja gold. Cada jogador vai ser o seu tabuleiro de ação. E uma vez que você coloca um cubo nele pra fazer ação, certo? Além de você poder pegar algumas fichas de carinha, se você quiser ativar o mesmo local que você já ativou, pra você ativar, você tem que pagar um ouro pra cada cubo que tá naquele lugar. Entendi. Se você vai ativar quando tem dois cubos, você paga dois ouros. Só que você vai enchendo esses locais de ação com cubinhos. Só que depois, você pode renovar, você pode usar uma ação pra tirar tudo isso aqui. Só que você perde a ação, entendeu? Então é bem legal a forma que atua isso. E quando você participa de um combate, você tem que vencer, matar a criatura, ou perder suas criaturas. Uma vez que você perde, você elimina, ou você vai perdendo sanidade durante os combates, e essa sanidade vai... Se você perder a sua sanidade, você perde o combate e você volta pra casa, entendeu? Entendi. Você foi, se assustou e perdeu. Primeira impressão também, foi uma partida legal, apesar de que ele é um lance assim, que não adianta você tentar espalhar. O Rod até tá me xingando até hoje, porque eu fiquei muito isolado dos outros, e os monstros vieram pra cima de mim e destruíram o meu porto, então a gente perdeu a partida. Putz. Entendeu? E quando que vem aquela peça bonita, metálica, então, cromada? Então, é assim, os monstros têm níveis, certo? Certo. E dependendo de onde tá no tabuleiro, a gente foi abrindo, e a última ficha que abriu foi o do Cthulhu. Só que quando ele abriu, teve mais uma rodada que o outro, o minion dele foi lá e me destruiu, entendeu? Só que era um mini fortinho ainda. Como que o Cthulhu vai se movimentar no tabuleiro? O tempo, a gente tem a ficha de tempo, só que o Cthulhu, ele começa no 22. A partir do momento que você ultrapassa ele, ele começa a ativar. Então, a cada duas casas que ele anda, ele tem uma carta que ativa as ações dele, entendeu? Putz. Entendeu? Tipo, no começo você fala, opa, vamos fazer aqui tranquilo. Depois, quase toda vez ali de ação, o Cthulhu vai fazendo ação. Só que lembra que você faz, pode fazer ação de 3, 4 de tempo? Sim. Então, às vezes o Cthulhu pode atuar duas vezes antes de você fazer qualquer coisa. Entendi. Então é bem, bem legal a forma de como que atua as coisas no jogo. Mas, cara, bem, bem legal, assim, de como que o jogo funciona. Quero jogar mais vezes. A gente jogou no modo avançado de todas as maneiras possíveis. Porque tem umas fichas de criaturas. Pra que aprender o jogo, né? É, que a gente, porque assim, foi culpa minha porque eu não li direito de como era o setup. A gente jogou de uma forma avançada no sentido de ter umas... Por exemplo, tinha templo que spawnava bicho, que não precisava ter, entendeu? Esse aí é um modo desafio. E o tabuleiro jogador tem um lado que é mais barato as ações. Todo mundo usou na partida. Mas foi bem legal, eu gostei bastante do jogo, bem divertido. E fica a recomendação do Austrália. E, Zeke, por fim, isso aqui só pra gente ter uma conclusão. Acho que na última vez que a gente falou sobre jogatinas, eu comentei sobre o Sagrada, que é um jogo do Vitral lá, que você vai tendo os dados, é um jogo abstrato. E a gente teve a oportunidade, nesse dia que a gente jogou o Merlin, jogar o Azul. Finalmente eu joguei o Azul. O Azul, ele é um jogo assim... ele é tudo isso? Ele é divertido, eu gostei. É. Mas, assim, ele é tudo isso no sentido de ser um jogo premiado pela parte brilhante dele. Mas, em comparativo com o Sagrada, ainda prefiro o Sagrada. Porque eu gostei mais da dinâmica do Sagrada e tal. Porque o Azul, nós somos, digamos assim, pessoas a fim de colocar azulejos na parede, no palácio de Évora, em Portugal, onde o imperador vai avaliar isso. Cada linha que você coloca, os seus azulejos, você tem que colocar somente um de cada tipo. Só que ele tem um lance de, conforme as posições dos azulejos, quanto você faz em linha, coluna e tal, você vai gerando pontuação. Eu joguei uma vez só, mas eu gostei bastante dele. Eu quis fazer só um breve relato de como que, dessa comparativa, como eu joguei somente duas vezes o Sagrada e joguei o Azul, eu sei que o Ira gostou mais do Azul e eu gostei mais do Sagrada. Então fica muito de gosto e eu quero conhecer agora o Dragon Castle, que ele mistura de Mahjong com isso também. Ah, que legal. Entendeu? Mas, essencialmente é isso. Espero que vocês tenham curtido mais uma edição do nosso podcast de jogatinas. Lembrando, o próximo podcast vai ser um podcast especial de final de ano. E o nosso podcast vai retornar, esse podcast vai ter um breve recesso por conta do final do ano. E vai retornar no dia 17 de janeiro, certo? Antes, no dia 10, a gente retorna também com o nosso podcast de notícias, certo? Exatamente. Caso você não ouça o nosso podcast final de ano, fica nossos votos. Não, você vai ouvir. Você vai ouvir, mas... Isso aí. Ficam nossos votos aí pra você aproveitar o final do ano pra jogar bastante, fazer novos amigos, aproveitar com a família, né? Não coloque uva passas em cima da mesa. Coloque o tabuleiro. Eu gosto de uva passa. Eita. É... vai percebendo quando vai ficando velho. Exatamente, vai ficando velho e vai gostando de umas coisas estranhas, né? É. Mas lembrando, essa é mais uma edição do nosso podcast. Novamente, muito obrigado, Snake, por mais um ano aí de podcasts. Ficamos por aqui em mais uma edição. Abraços e até o próximo turno. Um beijo no coração, até o ano que vem. Tchau.